Terra do Nunca. Olha o clima. Um, dois, um, dois, três, quatro. Já imaginou nosso amor em um lugar que vem dos livros, onde o tempo já parou? Um céu de estrelas de várias cores, em um jardim com 6 mil flores, onde a magia vai nos levar. É o meu lugar, aqui o amor dura pra sempre. Eu e você, não vai faltar. Nunca, nunca vai faltar meu beijo, nunca. Vai faltar o meu desejo, escuta. Os sonhos não são proibidos, não. Nunca faltará amor, delicadeza. Aqui ainda existe gentileza. Nesse lugar se sinta em casa. Então quando vier morar no meu coração. Já imaginou o nosso amor em um lugar que vem dos livros, onde o tempo já parou? Um céu de estrelas de várias cores e um jardim com 6 mil flores, onde a magia vai nos levar. É o meu lugar, aqui o amor dura pra sempre. Eu e você, não vai faltar, nunca vai faltar, nunca. Nunca vai faltar meu beijo, nunca. Vai faltar o meu desejo, escuta. Os sonhos não são proibidos, não. Nunca faltará amor, delicadeza. Aqui ainda existe gentileza. Desse lugar se sinta em casa. Então quando vier morar no meu coração, escuta. Os sonhos não são proibidos, não. Nunca faltará amor, delicadeza. Aqui ainda existe gentileza. Nesse lugar se sinta em casa. Então quando vier morar no meu coração. Seja bem-vindo.